Jésus. C'est assez tôt, Jésus. Escuridão me alimenta, sedento por horror. Quer correr, então tenta, farejo seu temor. Discípulo da dor, feição monstruosa. Escravizo sua mente de forma dolorosa. Assombrosa aparição, tente se esconder. Perturbadora sua visão, possessão. E você, religião, é ilusão. É perda de tempo, obrigação, recriação. É ser o seu tormento, o que é real. É o inferno mental, o que é real. São os cães do umbral, o que é real. Ruídos da desgraça. O que é real, sua alma como taça. Sou um demônio, chame como quiser. Aceitou Jesus, que se foda sua fé. O que importa é que já não tem saída. Você é um hospedeiro da minha alma perdida. O que é real, é o inferno mental. O que é real, são os cães do umbral. O que é real, são os ruídos da desgraça. O que é real, a sua alma como taça. Vamos ver quem pode mais, a cruz, o pentagrama. A coroa de espinha que não, mas a adianta. As notas do inferno estão tocando a sinfonia. Eu te convido pra dançar e praticar a sodomia. Me diz, eu te pergunto agora se é real. Fingir que ama Deus pra ter algo material. Eu não aceito, prefiro viver pisando no inferno. Entre brasas e espinhos, buscando sempre estar perto da verdade, sem ter como pretexto a falsidade. Enganando pela fé, promovendo a pura maldade. Eu sou o soldado que veio pra te alertar sobre o falso testemunho dado em nome de Jeová. Não vem perder seu tempo lendo coisas decoradas. A sua bíblia marcada pra mim não representa nada. Eles que são os demônios tentando se infiltrar, disfarçados de cordeiros, mas querem te devorar. Vejo santos, soldados romanos canonizados, mataram a vida inteira, é engraçado, agora são sagrados. Vaticano verdadeiro, o inferno aqui embaixo, cujo homem de branco comanda que foi enganado. O que é real? É o inferno mental. O que é real? São os cães do umbral. O que é real? São os ruídos da desgraça. O que é real? A sua alma como taça. O que é real? É o inferno mental. O que é real? São os cães do umbral. O que é real? São os ruídos da desgraça. O que é real? A sua alma como taça. Yeah, Fórmulas Pio 2009, Motherfuckers, PS Produções, yo, o som do abismo, yo, cuidado com o umbral, Motherfuckers.